Formosa! Quem souber essa aí pode cantar diretamente. É tipo assim, Emanuel, quando nascer, complicado o seu quarto. Quase morreu, em Planaltina, veio morar pra terminar e se criar. A vida estava difícil, precisava batalhar. De manhã, estudava, tarde ia trabalhar. Sua mãe passava roupa depois de lavar. Nunca mediu esforços pra terminar de se criar. Emanuel, quando morar, só curtia canibar. Só batia a bola se fosse pra camisa 7. Na sua adolescência começou o Mano Beck. A sua mãe desesperada, Dona Beth. Sabia que silêncio não era legal, sempre foi fatal. Procurando refúgio sobre algo ruim. As drogas vão colocar o seu fim. Mas o pior ainda estava por vir. A sua mãe foi internada quando o anjo anunciou. 8 meses depois, a sua mãe faleceu. Foi morar no céu, véi. Na casa de Deus, véi. Emanuel! Mais alto! Tenha fé na vida! Emanuel, tenha fé em Deus!